Toda vez que ela me mostra o corpo nu, só por esporte eu viro um atleta e corro pra tu. Eu não tenho sorte, eu tenho a senha, eu tenho as notas azul. Eu te tenho no porte, igual esse wallet da Goyer. No iate, toda vez que ela me mostra o corpo nu, só por esporte eu viro um atleta e corro pra tu. Eu não tenho sorte, eu tenho a senha, eu tenho as notas azul. Eu te tenho no porte, igual esse wallet da Goyer. No iate ou resort. Toda vez. Sei que cê quer, então shake it. Mas nós briga igual Bulls e Lakers. Escuta minha calminha, baby. Fumando do mal, do de mil real. Enjoado e tal, isolator. Três tipo na bag, cê vai do quê? Fala o que cê quiser que eu vou fazer. Só não me fala o que eu devo fazer. Rebola a bunda e vem. Melhor que eu, linda, não tem. Eu sei que você sabe bem. Eu sei que nem se cabe. Sem noção da cena e sábio por fazer você gozar também. Será que ela vai decorar o meu novo som? Se os cana brotar, será que ela vai mocar o meu 38ão? Eu fiz papo de que não, ontem no site, amor, só quero cifrão. Eu fiz tipo umas guia hoje com o dela pra lembrar o seu bundão. Ando intrigado com esse popô, ele empinado, parece um coração. Ela não liga pro meu lado, liga jogando rato. Sei que é mó complicado, às vezes nosso lance parece meio enrolado. Baby, todas minhas ex ficaram no passado. Hoje eu sou um novo homem, eu tô regenerado. Baby, todas minhas ex ficaram no passado. E hoje eu sou um novo homem, eu tô regenerado.